Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Si menor. Vamos tocar essa escala utilizando o sistema numérico para facilitar encontrar as notas aí no braço do violão e da guitarra. Pessoal, é interessante sempre tocar e cantar o nome de cada nota, né? Para educar o ouvido, tanto em movimento ascendente quanto em movimento descendente. Ok, pessoal? Quando a gente mistura as notas da escala, estamos criando intervalos musicais maiores e menores. E com isso facilita para trabalhar percepção, no caso aí melódica, né? Porque estamos tocando uma nota de cada vez. Ok, pessoal? E depois, para tirar música de ouvido, também vai ficar muito mais tranquilo estudando esse exercício, tá bom? Então, é importante treinar pelo menos alguns minutos todos os dias e, num curto espaço de tempo, a pessoa já vai observar aí os ótimos resultados, ok? Então, até o nosso próximo encontro.